Cosmo Live mit Anne Lorenz. Die besten Live-Sounds aus unserem Cosmo-Programm, immer freitags von 11 bis 1. Heute gibt's den zweiten Teil von unserer Galanacht in der Essener Philharmonie. Cosmo Wildcard, Global Underground. Wir hören den Auftritt von Hayo aus Sao Paulo, einer der wichtigsten Rapper Brasiliens. Das Intro kommt aber erstmal von Melissa Mutter, Absolventin der Folkwang-Universität für populäre Musik. Mit ganz viel Gefühl vereint sie Soul, Jazz und Pop. Dafür braucht sie nur ihre charismatisch warme Stimme, die E-Gitarre und ein paar Effekte. Hier ist Melissa Mutter, aufgenommen in Essen vor 2 Wochen und jetzt hier in Cosmo Live. Our color of love is green, though red stands for love usually. The taste of green in my mouth increases my longing for you. Your warm lips tickling my back and sun I shine through your morning toes. I don't want to get up, I don't want to get up. All I want is keep playing with you. Blue is the night and yellow is day, and all that we feel is green love. And yellow is day, and all that we feel is green love. Why worrying about the future? It seems purple to me, mixed up with maroon. My mind's up high for only one color, allowing myself a trip into the green. Your voice is tickling my ear, and all my hackles stand up straight. I don't want to go, I don't want to go. All I want is a way in and now. Blue is the night and yellow is day, and all that we feel is green love. Blue is the night and yellow is day, and all that we feel is green love. Guten Abend, Essen. Vielen Dank. Wow. Ich freue mich mega, hier zu sein. Ich bin Melissa Mutter. Ich habe 5 Jahre in Essen gewohnt und bin heute wieder zurück und freue mich so, dass ihr alle hier seid. Das ist echt cool. Es ist die erste Wildcard und ich habe die große Ehre, den Abend zu eröffnen. Umso mehr freut es mich oder ist auch ein bisschen schade, dass da Leute vor der Tür stehen. Vielleicht könnt ihr einmal kurz einen Applaus geben für die da draußen. Wir machen eine Rotation. Wir machen eine Rotation. Je nach Song könnt ihr einmal wechseln. Oder ihr bleibt einfach hier, weil ihr eher da wart. Ich spiele meine eigenen Songs. So auch mein nächster Song. Und der trägt den Titel Crown. I leave it all behind. We're still different. Where you go, I've never been. And where you are, I'll never go. There's nothing I could say or do. I'll just keep on singing low. Open your eyes, it's a bad goodbye. And sometimes I don't know what I want, but my dreams, they'll never stop. And sometimes I don't know what I need, but my thoughts become things you always knew. take it or leave it. I've been always on the run and always grateful for our time. There was no sense in holding on to you because you just did what you wanted to. Now old becomes new and blue becomes free. But I made my choice that I don't want you to come with me. And sometimes I don't know what I want, but my dreams, they'll never stop. And sometimes I don't know what I need, but my thoughts become things you always knew. My spirit is for free, take it or leave it. My spirit is for free, take it or leave it. Did it end, and where did you go, and what are your thoughts, and why I don't know, where do you hide, and why I feel so alone, and why do you make me feel like a gypsy in cologne? Let her go, go, go, go, go, go. Take me out for a walk, but you don't. And why do you pretend you wanna talk, but you don't? Everything became rather vague between us. Your new songs relate to your change, and I agree. Who is that woman in front of me? Once we sing about you, oh, tell me what is wrong with you. I hate you because I love you. I'm angry because I miss you. I hate you because I love you. I'm angry because I miss you. I hate you because I love you. I'm angry because I miss you. I hate you because I love you. I'm angry because I miss you. And all my sweet friends, they recommended it to me. Let her go on. Go Jetzt spiele ich meinen A-Cappella-Song für euch und da ist der Titel sehr wichtig. Der Song heißt Morning Glory. Sleeping. Sleeping. Ich höre den Effektkanal nicht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Hat man denn überhaupt schon Effekt gehört? Das ist ja schade. Das ist ja schade. Läuft jetzt? Läuft jetzt? Den brauche ich bitte auch auf dem Monitor. Den brauche ich bitte auch auf dem Monitor. Sonst weiß ich nicht, was ich mache. Sleeping, sleeping, lie down, bedroom, wake up, sleeping, sleeping, lie down, bedroom, wake up, coffee, coffee, milk, milk, sugar, sugar, empty, empty, coffee. Coffee. Milk. Milk. Sugar. Sugar. Empty. Empty. Bathroom. Bathroom. Toilet. Toilet. Paper. Paper. Shit! Shit! Bathroom. Bathroom. Toilet. Toilet. Paper. Paper. Shit! Shit! Circle. Circle. Square. Inside is outside, what is on your mind? Circle, circle, square, hush line. Inside is outside, what is on your mind? Hair, hair, spray. Spray, style, style, veil, veil, hair, hair, spray, spray, style, style, veil, veil, downstairs, downstairs, rain, rain, upstairs, upstairs, umbrella, umbrella, downstairs, downstairs, rain, rain, upstairs, upstairs, umbrella, umbrella, run, run, rush, rush. Bus, bus, delay, delay, run, run, rush, rush, bus, bus, delay, delay, circle, circle, square, hush line. Inside is outside, what is on your mind? Circle, circle, square. What is on your mind? Mind. Ja, ich spiele jetzt leider schon meinen letzten Song für euch. Ja, ja, ja. Ich freue mich aber auch mega auf die anderen Künstler. Es sind ganz viele tolle Leute da. Ich bleibe jetzt hier auch gleich in der ersten Reihe. Wir treffen uns gleich. Davor kommt mein kleiner Werbeblock. Ich bringe Ende des Jahres eine EP raus. Meine erste Solo-EP. Das kriegt ihr mit. Genau, dürft ihr gerne mal klatschen. Freue mich. Ja, da war gerade super viel bei mir los. Die EP gibt's bald. Schaut einfach mal im Netz nach. Ihr findet mich überall. Und jetzt verabschiede ich mich. Erstmal nochmal danke an Cosmo, an die Essener Philharmonie und an euch, dass ihr mein Publikum seid. Danke. Ich spiele meinen letzten Song für euch und der heißt Declaration of Slow Movement. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht's oft so. Ich erlebe Sachen innerhalb von 3 Monaten, die auch in 3 Wochen, die getrost für 3 Monate reichen. Und darum geht's jetzt so ein bisschen. Vielen lieben Dank, dass ihr alle hier seid. Ich bin Melissa Mutter. I believe in moving slow, although I have to chase those hours. I love to slow down, though it's a crazy race that I run. I'm playing hide and seek with time, relying in my hiding places. But anywhere I go, time will always win. Time is always on my mind. My journey is my reward. I'm standing still while time goes by. I'm playing hide and seek with time, relying in my hiding places. But anywhere I go, time will always win. Take your time, there's always time. as long as you can breathe. Melissa Mutter, aufgenommen bei der Cosmo Wildcard vor 2 Wochen. Wir haben für euch den globalen Underground in die Essener Philharmonie geholt. Mit dabei war auch Rapper Hayo aus Sao Paulo, einer der Stimmen der Favelas dort. Seine Texte sind gesellschaftskritisch und politisch. Mal singt er, mal rappt er mit rasantem Flow. In seinen Hip-Hop-Sound lässt er Einflüsse aus der Musica Popular Brasileira mit einfließen. Viel Spaß mit Hayo. Acordei cedo e são pouco pra cumprir a missão. No peito carrego as canções, contra tudo que é opressão. Mas pra me seguir tranquilo, não é preciso muito orar. São uma caixa com o Oxóssi, barra de caminho pro norte. Que nada me pegue e me corte, que a luz de Já me dê sorte. Tudo que eu vou conquistar, cê quer devagarinho. Com calma pra ultrapassar, pedra se for sozinho. Atravessar o caminho, atravessar o caminho, cheio de gente pra atrasar no meio de quem te dá amor. Sei que Deus e Candorixá vai ser o meu fio condutor. Atravessar o caminho, atravessar o caminho. What's up, everybody? I am very happy to be here tonight. I am first time here in Germany, you know? Woo! Get down! Hit me! Woo! Get... Yo! Caminhos vai, caminhos vem, caminhos vão, caminhos estão em construção. Águas também, não vai ninguém, ou vá pro mal, você não tem a opção. O caminho é cheio de atrito, choro, correria e grito. Igualdade social, mito, diversidade, conflito. Cheio de pessoas pobres, carregando gestos nobres. E uma minoria nobre, de mente e espírito pobre. Mas tem muito de paz, chegando com nós. Tipo racionais, com força na voz, correndo atrás, livrando ao voz. Eu amo um rapaz, te vejo um rapaz. Tudo que eu vou conquistar, cê quer devagarinho. Com calma pra ultrapassar, pedras e vou sozinho. Atravessar o caminho, atravessar o caminho, cheio de gente pra atrasar no meio de quem te dá amor. Sei que Deus fica dor e chá, vai ser o meu e o condutor. Atravessar o caminho, atravessar o caminho. Swingo! Cheio de inveja, cheio de disputa. O universo pai conspira a favor das pessoas de bem. Tirei a barreira do sofredor. E não, o caminho da ilusão leva o perdedor. O da mentira, a dor. Não existe atalho para o caminho da conquista sólida. Ei, morio. Deve ser alguma coisa de lá. O céu, a lua, o sol de Oxalá. Emori, pau, pau! Thank you. Dezesseis, quase final do ano, nem vi o passar dos mês. Eu vivo o momento, uma coisa de cada vez. Eu penso desse jeito, eu já não sei vocês. Eu fui andando pelo tempo e fiz uma reflexão. Vejo pouco casamento e muito mais separação. Fome, se movimento, manifestação. Vejo brechas no governo e na oposição. Em quase tudo é digitalizado. Crime bem organizado, de um povo dividido, quase industrializado. Não vejo investimento no aprendizado, saneamento básico. Improvisado esse verso que é escrito na canção que eu conduzo. Eu edito, que acredite, identifico e reproduzo. Do jeito que as coisas são. Do jeito que as coisas andam. E andam, andam. Não é pessimismo não, se vai é daí pra pior. Observando ao redor, difícil de dialogar com os menor que já chegam oferecendo pó, cheiro de ló, ló. Que muda milhão, veloz, o que acontece, o que fizeste com nós? Vejo os moleque vem pra frente já de carro e de corrente. Antigamente era só bafalo e cross. Esse é o ritmo de clima apocalíptico. E vejo um monte de crítico, analfabeto político. E vejo o mundo desse jeito que eu vejo o inimigo escondido. Te abraço e manda beijo. Eu vejo o mundo que eu amejo, mas não vejo direção. Do jeito que as coisas são. Universo Universo Universo Universo É crazy não! É crazy! Mundial, humanitária, racial. É mil grau, sou eu mesmo. O homem plural. Salve meu passa cante, amém. Axé, amém. Fui! Yes. This is my DJ, my bro, DJ Soares. Make some noise. É contra tirar a dor que aliviou. Ah, mas já senti rancor, chifre medou. É contra tirar a dor, me aliviou. Amaja, senti rancor, chifre medou. Mas tem que ter amor, é nessa vida. E seja qual for a ferida, eu sei que eu vou atrás. Eu preciso e pode contar com mim, que não se sinta ofendido. Passou do mal, eu me esquivo e sei que corro perigo. Por isso eu te digo que eu sou, que eu sou. Pick up Rastaman, Root Boy Style. Já me lembrou que por falta de amor, que quer apagou. Dancei contra achou que precisava pra viver. O mais que se sonhava não fazia acontecer. Tudo tem seu fim, é isso, eu penso assim. Entre mim, rime, rime, isso é um alívio pra mim. E todo dia eu agradeço por ter a música no meu caminho. Descobri que tem andar, mas dizer que não tá. Todo dia várias vidas dão motivo pra fazer um som. É, e pra plantar, tirar a dor, me aliviou. Amar já senti rancor, tive medo. É cantar, tirar a dor, me aliviou. Amar já senti rancor, tive medo. Mas tem que ter amor, é nessa vida. E seja qual for a ferida, tudo vai passar. O amor, a dor, a vida vai. Tudo vai passar. O amor, a dor, a vida vai. Tudo vai passar. Passou, mas vários já cansou e nem sequer lembrou. É que o amor existe, que não é bom ser triste, então lutar. Existe o que você quer, conquiste e vai na fé. Existe você, não prenda a sua ideia, afasta. O quê? O tempo nunca cansa e só passa. Como se não passasse, como se não passasse, como se fosse um passe de mágica. É, é cantar, tirar a dor, me aliviou. Amar já senti rancor, tive medo. É cantar, tirar a dor, me aliviou. Amar já tive medo. Mas tem, put your hands up, jump, jump, jump, jump. Nossa vida. E vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. A ferida, tudo vai passar. O amor, a dor, a vida vai. Tudo vai passar. O amor, a dor, a vida vai. Tudo vai passar. Qualquer tipo de tristeza, qualquer tipo de sofrimento, tudo vai passar. Mas nada ficará no esquecimento. You know why? Jamaica. Shiny Agal is a trouble to a man, man, man, man, man, man, man. Shiny Agal is a trouble to a man. Tudo vai passar. O like and make some noise. Yes. DJ. Pa. Pa. Pa. Assim não fosse só coisas do eu imaginar, esperando o nascer do sol. O canto de um roxinol, oh, oh, faz que dá. Ah, ah, ah, ah. Se fosse verdade, hey. Assim você só. Coisas do meu imaginar, esperando o nascer do sol, admirar o canto de um roxinol. Mas se tivesse essa visão, aí se acontece, mas só que não. Cidade cresce, sobe e desce, esquece até o GPS, fica tudo perdido. Eu vi no muro gravitado, algo forte bem chapado sobre as cores do mundo. Tinha de fundo estampado, céu azul ensolarado, igual desenho de televisão. Mas a realidade é diferente, o sol quando aparece é de torrar a mente. E vários passarinhos patinam pra outros ninhos pra viver longe da gente. É ser humano construindo, destruindo tudo que se vê pela frente. Seu egoísmo é algo tão doente. Pode ser falta de um amor presente. Assim não, você só coisas do meu imaginar. Esperando nascer do sol, admirar o canto de um roxinol. Como querer Caetania, o que é de bom? Sound der Welt. Thank you very much. Thank you very much. You know. Next song, DJ. Quando eu me vi só nesse lugar, eu pensei que preciso sair pra me libertar. Seja com quem for, a minha vida é cantar. Nunca no mesmo lugar. Seja só se quer pra dois, o resto eu vejo depois. Mas só pensar que beijava seu peito, sua boca, sua face. Do que eu pedisse, só você quem me desse. Pensando nesse enquanto falasse. Mas que pena, já era, já era, já era. Eu não vejo mais aquela tão bela e sincera. E nela, porque se eu ouço a voz dela é através de alô. Se passou pela favela é porque alguém me falou. Então já que me deixou por aqui, aprendi a viver um pouco sozinho. Mas o que eu posso fazer, fia? Se eu gosto da boemia, essa noite pra minha dia. Mas posso mudar, mas com isso é questão de tempo. Então isso, eu tenho muito nem curto, fica de canto, eu prefiro sua. Ei! Quando eu me vi só nesse lugar, eu pensei que a minha vida é cantar, nunca no mesmo lugar. Seja só senhor pra dois, a dois. O resto eu vejo depois. O resto eu vejo depois, talvez pode ser que uma mina firmeza possa trombar no rolê. É isso, deixa comigo, é só seguir o sentido e despertar o libido. Morar no espírito florido, mas não, é lá, deixa eu falar, é assim. Para mim tem que ter um valor. Não é só chegar e abusar, nem bochar, nem fingir que nem dá pra sentir. O amor, uma fita, já nem confia mais em mim, acredito. Conto das pina que pra mim foi mó zica. Tava tudo claro, mas a cena complica. A saudade fica, então já era, já era. Eu não vejo mais aquela linda. Por quê? Quando eu só nesse lugar, eu pensei que quem for, a minha vida é cantar, nunca no mesmo lugar. Seja sozinho ou com dois ou dois, o resto eu vejo depois. Ei! Thank you very much, I appreciate that. I need to learn English, I need to learn German, you know, sorry about that, but... that is my reality, you know? But I got a big respect for everybody tonight here, you know? Thank you very much, I appreciate that. I am from Brazil, São Paulo City. And hip-hop began there in America Latina, you know? And there said, o hip-hop é foda. You know, o hip-hop é foda. Play that song, DJ. Ele é papo, é o caneta, é lição, som e letra, ele é chão, é planeta, é visão, de luneta, é loucão, taja preta, é canhão, é berê, é os neguinhos de bombeta, ele é muita treta, é sabó, é babá, é suí, que dá lá, é resgate, é escape, é a voz das quebradas, ele é rei, ele é rão, ele é free, ele é show, libertou e mostrou quem eu sou, o hip hop é foda, falei! O hip hop é foda. O hip hop é foda, foda, foda, foda. DJ, foda, foda, foda, foda, é foda, foda, foda, foda, é foda, foda, foda. E quando o hip hop apareceu na minha porta, prevaleceu, permaneceu na mente uma cota. Enriqueceu, fortaleceu a saudosa maloca. Enfraqueceu vários da foca. E eu me lembro da Solvento, 8 anos tinha todo aquele movimento. Deu discernimento e linha aqui pra CMC, é só cortar o microfone, usar os panos muito louco e ter um belo codinome. É pra mina, é pra homem, é pra quem quiser. Seja lá você quem for, seja como estiver. Hip hop é uma cor, um amor, uma fé. Denuncia aí, justiça e deixe choque, scan. Falei, get down. O hip hop é foda, foda. O hip hop é foda. Foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda. God bless Artie Kutcher from Germany, you know? Woo! Stop! Get down! O hip hop é foda! It's not... Change the water for wine. Quiet music, DJ. Similar, quiet music. Yeah, next song, quiet music, similar, but I hope everybody likes that song, you know, DJ? Yes. Hopefully. Pode ir pá. Papo de mocinho, nem de bandido mal. Prefiro um caminho que seja fora do normal. Que a mente que se abre pra uma ideia nunca mais voltará a seu tamanho original. O céu é meu vizinho, eu não tô sozinho. A terra é o meu quintal. Navego nesse espaço grandão e a cada passo que eu dou é no sentido do disco. Se quiser te levo. Te levo, oh, comigo que te mostra a maneira. É que meu verso atravessa as fronteiras. Lá onde é tudo nosso molecote, não tem pista e camarote, nem precisa pulseira. É forte o axé da benzedeira, massagem de cachoeira é a verdadeira ostentação. E lá me sobra tempo pra poder falar besteira, não de crise financeira e nem de inflação. Os MC de lá não são modinha e a cada verso nem é a verso da libertação. Dizendo que o futuro só pertence a quem se liberta da ideia do trabalho como obrigação. Sem munição, separação, vem algo assim que nem Martin Luther King. Eu tive sonho, I have a dream. Sem papo de mocinho, nem de bandido mal. Prefiro um caminho que seja fora do normal. Que a mente que se abre pra uma ideia nunca mais voltará a seu tamanho original. Cê é meu vizinho, não tô sozinho. A terra é o meu quintal. Navego nesse espaço grandão e a cada passo que eu dou é no sentido do disco. Reggae music. Reggae music, you like it? Reggae music. Ok. Só faltou você. Só faltou você. Só faltou você. Só faltou você. Ela me faz sorrir, me contemplou com teu carinho, com teu calor. Ela me complementa. Hoje nem quer me ouvir. Ele me ligou, ele vai sair. Cê vai, nego. O que que era? Eu já sei. Eu levo a minha vida assim. Sempre agitado, sempre aqui, ali, aí. Mas nunca parado. Minha rotina é não ter rotina, tá ligado? Às vezes eu tô sozinho, às vezes num aglomerado. Não uso muita coisa não, só um desse lado. E de vez em quando dos dois. Eu já exagerei, eu sei. Coisa do passado, foi necessário para o meu aprendizado. Eu vou pra igreja não, fui batizado. Hoje eu não frequento, mas tô bem acompanhado. Forças do universo me deixam equilibrado. Forças do além, mantenho meu corpo fechado. Só faltou você. Só faltou você. Faltou você. Ela me faz sorrir, me contemplou com teu carinho, com teu calor. Ela me complementa. Hoje nem quer me ouvir. Nem me ligou, liguei pra sair. Seis vai, nem vou. O que ela pensa? Eu sei que cê assina aí também. Pensa, será que esse neguinho aí pra mim compensa? Por mais que me alegre com sua presença, a vida que ele leva me deixa boa. Pois eu sei, é complicado, mas pensa com o cuidado que tem. Observado nas bem conectado. É assim, sua mão na minha mão, numa conexão que não tem explicação. Ela me faz com teu carinho, com teu calor. Complementar. tiringa, meu vi. Quem me ligou, liguei pra sair. Cê vai mesmo. O que ela pensa? Eu já sei. Só faltou você. Só faltou você. E só faltou você. E só faltou você. Yo. Só faltou você. E só faltou você. E só faltou você. Só faltou você. Yeah. Artist legendary from Brazil, his name Vinicius de Moraes, you know. Let's do it. Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor. E se não tivesse o sofrer? E se não tivesse o chorar? Melhor era tudo se acabar. Eu amei, amei demais. O que eu sofri por causa de amor, ninguém sofreu. Eu chorei, perdi minha paz. Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais. Mais do que eu, mais do que eu, mais do que eu, mais do que eu amei, amei demais. O que eu sofri por causa de amor, ninguém sofreu. Eu chorei. Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais. Mais do que eu. Mais do que eu. Mais do que eu. Mais do que eu. Yeah, thank you. In Brazil, we got a problem with habitation. This? Me and my bro, Criolo, a big artist from the Brazil, we did verse on the Vinicius de Moraes. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar por ela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. E nem podia fazer pipi. Porque penico não tinha ali. Não. Conheço várias casas assim, nesse estilo de vida, sem teto, sem privada, sem. perspectiva. Quebrada é quebrada, né? Vida sofrida. Quem é, tá ligado, já nem sente a dor da ferida. Brasil é tipo assim, tio, review, já virou cultura. Moleque vira lata, homem mata. Menino de rua. Vem pra cá, amplia a visão, na visão que se vê, na missão não vai se perder. E não é bom cá, só mostrar a visão, a visão. E eu tô pra ver onde é que sucumbi. Eu tô pra ver onde é que sucumbi. E eu tô pra ver onde é que sucumbi. Você pode até sorrir, mas no final acho. Mexeu com nós assim, sem sorte. Tô com a favela, eu tô forte. I was born by the rhythm and I need a tent. Oh, just like the river I've been running ever since. I spent a long time coming, but I know chance got come. Oh, yes, I be. It's been too hard to live it, 'cause I'm afraid to die. Chegando ela me trouxe a brisa pura de um cheiro doce e de beleza natural, aurora boreal e venta à noite. Até podia ser, mas com casal. Não só macaco encontro pelo ponto carnal. É, bati pra outro ponto meio transcendental. Ter filho, casa, carro e cachorrinho no quintal. Uau! Mas esse mundo não é pra ela. Dentro dessa atmosfera, ela é pique. O passarinho e gosta de voo livre. Logo eu bem egoísta, gosto de noite de pista. Pensei numa vida mista e assim nunca me vi. Só dá um sinal de visto, verso se modifica. É de uma natureza que o universo lhe explica. Conversa de amor, sempre pulei dessas vidas. Tipo, sai desse é mais, vai morrer pra lá. Chique, mutei. Em nome do amor, com as proteções de Já, aos olhos de Xangô, Odoye. Xangô nela me trouxe a brisa pura de cheiro doce e de beleza natural, aurora boreal, feita à noite. Formato de fato, bem raro de encontrar. E não tem nada parecido, é tudo favorecido. Que esse vegetal batido foi fácil. Mudar em poder, absurdo surgir. Não sei como se vem mudar tudo ao redor. Mas sim, mundo claro, há no escuro do céu. Mas seu trono vem poucas vezes. A mundo é riqueza sem dono. É de tirar meu sono. É algo tão inusitado. Tem até bem bagunçado. Cê sonhando, acordado e percebi que é real. E não há nada igual, é somente você. Chegando ela me trouxe a brisa pura de cheiro doce de você é ser. Now, how you do a new single? His name Flor de Aruanda. How you do first time here in Germany, you know? DJ. Veio em minha direção. De repente fiz morada dentro do meu coração. Tem postura, jogo de cintura de balanda. Tem doçura, jogo de cintura de malandra. Tem bravura de guerreira tipo de Wakanda. Linda flor de Aruanda, diz por onde você anda. Te buscar, eu confesso, eu tenho que admitir. Meu coração você bagunçou, mais bela de tudo que já vi. Tão linda flor, meu tempo é raro pra dividir. Mas pra você arruma o tempo que for, palavras não tem pra resumir. E eu já tô te procurando há mais de uma semana. É retada, quente, atraente, pernambucana. Tem pegada, Mayra Andrade, Cabo Verde, Ana. Tem a vaidade de morena tropicana. É andarilha, diz que vira em BH ou em Brasília. De Xangô, ela é filha que nem orelha. Brilha em Salvador, pula, passou geral, enlouqueceu e lá gritou. A cor dessa cidade sou eu. É tão pura, tem postura tipo Chimamanda. Tem doçura, jogo de cintura de malandra. Tem bravura de guerreira tipo de Wakanda. Linda flor de Aruanda, diz por onde você anda, que eu mando te buscar. E eu confesso, eu tenho que admitir. Meu coração você bagunçou, mais bela de tudo que já vi. Tão linda flor, meu tempo é raro pra dividir. Mas pra você arruma o tempo que for, palavras não tem pra resumir. Nem o amor, nem o amor. Eu olhava na rua, um brinde à madrugada. É uma simples moldura, a lua prateada. Oh yeah. É o amor. Olá, quem é seu nome? Thank you, Francis, for that concert. You know, I don't have words to... Como é que fala agradecer, DJ? Appreciate that, you know? Thank you very much. Next song is for you, for everybody tonight here. Thank you very much. I gotta go. Make some noise for DJ Suarez. Yeah. Era uma noite de quebrada, eu nem rimava ainda. Nessas indas e vindas, vi uma mina linda. Ela swing, eu era do desenrolar. Fui lá pra ver se vinga, mas ela não entendeu nada, não falava minha língua. Sorry, I was late. Na época não existia Google Translate. Eu só sabia umas palavras de uns rap que era hit, que os MC usavam e abusavam no repeat. Hey, what's up, bitch? I'm motherfucker rich. Isso não soaria nada bem. Oh shit, nigga. Dizer eu quis, my name is, excuse me, miss. Então me diz, what the think about this? You need something. Red wine you love weed, I know, I think so, I got it, what you need, eu sei. Deixei passar, não falei nada do que eu quis. Quem sabe algum lugar do mundo você se veste o que eu te fiz. E mais que seduzir. Eu levo flores, som de cantores e ela ama vir. Se na minha hora preciso ir embora, mas ela me impede. Do jeito louco fica um pouco, sou incapaz de ir. Eu não vou mentir. Você tinha que ver. Se liga essas pretinhas, toda em periquitadinha. Meio modeletezinha na pegada francês. Tem a simplicidade que é difícil se ver. E a sagacidade que é difícil se ter. É de falar baixinho, gosta de calor, carinho. E quando vai tomar um vinho pra brindar de santé, a gente se combina, a gente tem tudo a ver. Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer. Havia conhecido através de conhecido. Ela é prima de um amigo que eu trombei no rolê. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir. Eu levo flores, som de cantores que ela ama ouvir. Se na minha hora preciso ir embora, mas ela me pede. Do jeito louco fica um pouco, sou incapaz de ir. Eu não vou. Uma mania de caçar assunto. Dizia que amor, ciúme era um conjunto. Pedia pra eu valorizar as crises de ser homem dela, porque de ser homem também subia junto e curtia Nutella, revista, novela, sambista, portela, a pista, favela, uma sinistra, ela fascista e bela, aliás, Sérgio Paz. Era fonte e vai pensando que ela é fácil, rapaz. Ela é daquela espina, tanto fez, tanto faz. Não cabe naquela rima de alguns anos atrás. E combina com as mulheres vulgares, uma noite nada mais. Ela tem cores, umas sabores, coisas que seduzem. Eu levo flores, som de cantores que ela ama vir. Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede. Um jeito louco fica um pouco, sou incapaz de ir, eu não vou. Rapper Hayao aus Sao Paulo, aufgenommen bei der Cosmo Wildcard vor 2 Wochen in der Essener Philharmonie. Für die tanzbaren Grooves zwischen den Konzerten hat unser Cosmo-DJ Da Ferva gesorgt. Und sein Set hören wir jetzt als kleines Intro fürs Wochenende. Viel Spaß mit Da Ferva! Thank you.

Ya and hungry, but you fed me more. Lost in the story, but you brought me home. And I just kept believing and I find the door. I'm lost and I'm hoping, downs and I'm coping. Reality broken, miseries are broken. Rubs are joking, the spirits have awoken. Our hearts we have opened, the dark omen. Paragoso, carita de coqueta, colegialas de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegialas de mi amor. Baila con la típica. Colegiala, colegiala, colegiala, no seas tan coqueta. Colegiala, baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus, um Deus de dar a primazia, vendo uma primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro lindo abatido também. Deus, Deus, Deus, um Deus de dar toda a magia, vendo uma primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, Deus dê. Cosmo DJ Da Ferva mit Global Sounds für den Dancefloor. Wir hören sein Set bei der Cosmo Wildcard Global Underground. Den ganzen Abend waren wir übrigens auch mit Kameras dabei. Fotos und Videos findet ihr bei uns im Netz unter cosmoradio.de. Und nächste Woche wartet auch gleich noch ein exklusives Event auf euch. Wir haben Winston McAniff und Fixie zum Radiokonzert nach Köln eingeladen. Ins Yucca am kommenden Dienstag. Karten gibt's nicht zu kaufen, nur zu gewinnen. Checkt also unser Online-Formular oder achtet auf Verlosungen im Programm. Den Mitschnitt gibt's dann nächste Woche hier bei mir. Ich bin Anne Lorenz und wünsche euch ein schönes Wochenende. Nach 1 geht's hier weiter mit unserer Musiknacht Schwarz zu Blau. Gute Nacht. Au début je m'attache, après 2-3 mois, nos souvenirs sont lointains. C'est pas que je t'aime pas, aujourd'hui je t'ai pas, je pourrais t'avoir demain. Et les autres savent pas, qu'à chaque fois qu'on se croit, c'est le temps qui s'arrête. À deux dans l'impasse, j'essaie de faire le vide, mais mon passé refait surface. Et si dans ma vie je te fais mal, comprends que ce n'était pas le but. Des envies de prendre le large, pourrais effacer tes amertumes. Envie d'avancer si vous saviez à quel point je m'en veux. J'ai besoin de faire le vide, il me faut du nouveau dans ma vie, j'ai le temps. Elle dit qu'elle est prête, mais c'est moi qu'elle attend. C'est moi qu'elle attend. Donne-moi un peu de temps. s'aimait plus? Est-ce qu'on s'aimait mieux quand on se connaissait moins? Quand on était juste, heureux d'être ensemble, je sais plus si je m'en souviens. T'attends des excuses, même excuses, ce serait avouer ma faute. Si t'avais prévenu, ça devait déjà faire longtemps que je t'écoutais plus. J'ai jamais changé, j'en suis fier. Pourtant, je suis toujours aussi bête. Si je peux pas revenir en arrière, je peux devenir ce que j'aurais dû être. Tu m'avais donné ta confiance, j'ai pris la confiance. Donne-moi juste une seconde chance, donne-moi juste un peu de patience. Et elle dit qu'elle est prête, mais c'est moi qu'elle attend. J'ai déjà perdu beaucoup de temps. Elle dit qu'elle est prête, mais c'est moi qu'elle attend. Donne-moi un peu de temps. Regarde un œil sur moi et pense à moi abondamment. Si l'amour embête, on s'est rencontrés tout bêtement. Donne-moi une seconde chance, suis mon cœur, donne-moi le temps. Elle dit qu'elle est prête, mais c'est moi qu'elle attend. J'ai déjà perdu beaucoup de temps. Elle dit qu'elle est prête, mais c'est moi qu'elle attend. Donne-moi un peu de temps.